E aí, Emerson detona. Tipo como? Pica do bagulho, cachorro do mangue, tesouro da favela. Hoje é pesar no gueto. O verreco já ficou pro cegueiro. 4ME. Música, mulher, marihuana e dinheiro. Hoje é pesar no gueto. O verreco já ficou pro cegueiro. 4ME. 4ME. Música, mulher, marihuana e dinheiro. Cada carro ouro eu tirei de lá. De onde venho? Ponte pra cá, tive que suar, sofrimento. Fala mal, pode pá, pode falar. Tô escrevendo mais uma pra você mal falar. Só lamento. Grande caminho da vida, eu tô ganhando a corrida. Número 10 tá na pista. Não tem como não falar de mim. Essa porra é parecida. E vem de caminhadinha. Tira os olhos da minha vida. Pra eu poder contar meu dinheiro. Tá perdendo tempo e o meu tempo tá voando. 4M, louco nato, revolucionando. Fiz bundo, enchendo o saco, pulando e exclamando. Acha que me engana fácil, não tá me enganando. Puta tá lixando, yeah, mais uma no banco. Minha lancha tá parada, a Marina ligando. Puta tá lixando, yeah, mais uma no banco. Aqui minha lancha, yeah, yeah. Tá perdendo tempo e o meu tempo tá voando. 4M, louco nato, revolucionando. Fiz bumbum, enchendo o saco, pulando e esclando. Puta tá lixando, yeah, mais uma no banco. Hoje é festa no gueto. O verreco já ficou pro cegueiro. 4ME. Música, mulher, marihuana. Há muito tempo só imaginando. Hoje eu tô voando. Vejo muito dinheiro e mulheres se aproximando. Super faturando, é assim que eu ando. Veloz na pista de Lambo, yeah, yeah. Acelerando na pista de Lambo, yeah. 4ME gang gang, contra nós diz quem? Vivendo a vida intensamente, sem depender de ninguém. Correndo contra o tempo, aos invejosos lamentos. Tornamos brindes diários, saímos do sofrimento. E eu só tenho a agradecer todos que correram por mim. Eu falei que um dia aquela tristeza chegaria ao fim. Pus a melhor roupa hoje inspirado no meu passado. Onde eu mais queria e não possuía nenhum trocado. Vou encontrar com os amigos pra poder comemorar. Convocar umas 30 bandidas que hoje nós vai gastar. Esquecer os problemas e ver a favela se alegrar. Que hoje é na comunidade que a festa rola. Hoje é festa no gueto. O verreco já ficou pro cegueiro. 4ME. Música, mulher, marihuana e dinheiro. Hoje é festa no gueto. O verreco já ficou pro cegueiro. 4ME.